Cristo celebrar. E os louvores do seu nome exultante publicar. Vem, minha alma, sua graça proclamar. Minha condição tão triste conheceu o Salvador, que do céu desceu à terra para ser meu Redentor. Oh, sublime, és teu grande santo.